Alguém está esperando minha dúvida, falando no 4, libera direita, Alfa Juliette, portão 01. Liberando a direita para o 01 azul, 4062. Firma, portão 1. Gente, graças. transmit the postural little too far. And position 1-1 is in for Bravo 5-level 3-5-0-2-1. Airport 0024, Lisboa, 1 minute copy. Copy. Sir, stand by to copy 1 minute. Stand by. Cruiser report Charles Zero 24, we are full ready. Report Charles Zero 24, I'm waiting for the transponder. Push Charles Zero 24, let you push back. Approve of push, come back protect. Push Charles Zero 24, come protect, report Charles Zero 24. Zero 24, ready to copy? Ready to copy, Airport Charles 024. Airport Charles 024, approve it to Lisboa, flight level 350, open the loop 44. Take off turning 10, left to turn, Momo, departure, Delta, India, Lima, uniform, Bravo, transition. Departure control 119-35, squawk park 137. Lisboa, flight level 350, Azul 44, red 910, left turn, Momo departure, Delta India Lima Mike, Alpha transition 119.35, squawk 5137. Azul 024, transition name is Dilube, Delta India Lima Uniforme Bravo. Dilube, Azul 024. Let's taxi. Negative. Roger, call me in road taxi. I'll call it for taxi. Salvador, é o Thompson 024. Precisa? Olha, eu vou lhe pedir que diga toda a cliente de novo, porque um entendeu, outro não entendeu, mas por favor, devagar, depois eu faço o readback, eu sou o comandante, obrigado. Portugal 024 para Lisboa, nível 350, via Upper Zulu 44, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída, Momo, Mike Oscar. Transição Delta, Índia, Lima, Uniforme, Bravo, Dilube. Controle 119.35. Transponder 5137. Salvador, a seguir do SAP 24 para nível 350, Upper Zulu 44. A primeira curva à esquerda para Momo, transição Dilube. 119.35 e o score 5137, é isso? Correto, eu chamo para táxi. Sulfuro Frequency Taxi. Portugal 324 vai ir pro 1 com contact 118 at mode 905 on holding point turning 10. KNH 1010. KNH 1010 vai pro 1 on holding point tower 118.905 at Portugal 024. Tower, muito boa noite, é Portugal, vira tudo fora e a rede para os partes. Portugal, 024, line up and take off, runway 10 in 082 degrees, 139. Vira para take off, runway 10, Portugal, vira tudo fora. 1-1-8-1-1-9-3-5. 1-1-8-1-1-9-3-5, boa noite, é para o Departure, muito boa noite, é Portugal 024, anormal departure. Portugal 024, good evening, Scott, collection. Radar contact, what's the golf climate in flight level 350, bomb departure. Climate in level 350, bomb departure, é Portugal 024. Portugal 024, call now receive center frequency 126.85. If unable, 125.45. Boa noite, bom voo. 126.85, if unable, 125.45. Até a próxima, Portugal 024.